Hey yo, deserta Babilônia, Kai, Kai Kai, selva de pedra. Entre ruas, avenidas e arranha-céu, são muitos fatos retratos que entristecem o céu. O gosto amargo e bizarro do absinto e o fel, vidas feridas, cativas que não provaram o mel. Malcapilhas, mal amadas, mal vistas e maltratadas, algumas desesperadas, desesperançadas. Eu me indago aonde estão as falhas, pois vejo muitos que podiam, mas não fazem nada. Quem dera fosse tudo isso fictício. É triste ver o ser humano viver como bicho. Como é difícil, ó Deus, o que é isso? Pois são muitos no vício, mutilados, lesados, atingidos como por vício. Andarilho sem rumo no rumo perambulante. Ninguém se importa nem oferece uma chance. Catedrais superlotados, mas poucos com compaixão. Vermundos pede ajudas, mas ninguém estende a mão. Enfermo encarcerado, ninguém vai o ver. Faminto e sedento sem ter algo pra comer. Babilônia moderna, selva de pedra, os homens são vistas feras, quimeras que dilaceram. Na Babilônia moderna, selva de pedra, ética está morfete, defete, está a terra. Na Babilônia moderna, selva de pedra, os homens são vistas feras, quimeras que dilaceram. Na Babilônia moderna, selva de pedra, ética está morfete, defete, está a terra. Desde os tempos mais primórdios, remoto, isso que eu noto e anoto. Pães e jogos pros povos, lavagem e nutrios porcos. Absolutismo, fascínio por egoísmo, delírio. O que é notório, ilusório, o próprio caos, declínio. E como traça, desgraça, arrasa as massas e raças. Uma ferrugem interna, inflamando os ossos em brasas. Torrentes, desespero, lava as palavras. Sonhos em pesadelos, cinzas voam ou nada. Onde o futuro é o escuro, onde o presente é enfermo. Pois o passado, fracasso, tofletofia e o medo. Selo, sob o segredo que prestam ser verdade. Engano nos churés, injúria, insistindo tirar vantagem. Desvantagem, imagem de muitos males. Pesagem, como ondas de mares, espalhando todos pelos ares. Todos, rumores e dissabores, terrores e desamores. Lutos com suas flores. É assim na Babilônia, neguinho. É assim na Babilônia, neguinho. Na Babilônia moderna, selva de pedra, os homens são vistas feras, quimeras que dilaceram. Na Babilônia moderna, selva de pedra, ética está morfete, defete, está a terra. Na Babilônia moderna, selva de pedra, os homens são vistas feras, quimeras que dilaceram. Na Babilônia moderna, selva de pedra, ética está morfete, defete, está a terra.